Ah, cara, mas pô, a galinha atravessou a rua lá pra... Tá aqui, pô, a galinha chegou lá do outro lado, velho. E ela vai segurança igual quando ela foi no, na igreja, pô. Quando ela foi na igreja, na missa do galo, pô. Pra quem que ela foi então, fazer? Então, pessoal, né, vamos continuar aqui a nossa gravação sobre identidade, por favor. Já chegou a outra semana, tá rápido as semanas aqui. Porra, mas já? Parece que eu parei de gravar 5 minutos, pô. Peraí, então... É, pô, então, peraí, deixa eu desligar a televisão, calma. Pô, essa televisão aqui não quer desligar. Ô, Nico, tu roubou a pilha do controle, velho, pra botar no gravador? Liga na TV mesmo. Ah, não, pega a pilha aí do gravador pra gente colocar aqui no controle pra desligar a televisão. Pera aí que eu vou lá buscar. Pô, pera aí, deixa eu colocar a pilha. Tá, já coloquei a pilha aqui, eu vou desligar, calma aí, velho. Pera aí, pronto, ó, desligou. Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. Os super amigos. What's up, pessoal? Hoje vamos continuar nossa discussão sobre crise de identidade. Hoje eu tô aqui com o Erlon, o Dico e o Felipe. A gente parou na edição 6, na nossa última, e hoje nós vamos revelar quem foi o vilão. Ou depois dos e-mails. Ou não, né? Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, então, pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. Hoje eu tô aqui com o Dico. Oi, galera, tudo bem com vocês? O Erro ficou tão mal que ele não conseguiu nem gravar a leitura de e-mails. Caraca, né? Teve que pedir ajuda pro estagiário, né? É, cara, ele foi dormir mais cedo hoje que... Pô, também, né? Com as boas notícias, não tem nem como ele ficar acordado, né? Pra que ficar acordado? É melhor dormir. É, pessoal, a gente ficou muito triste com vocês. Isso, vocês que ouvem o nosso podcast, não comentam... Principalmente você. Aí, você aí que tá escutando. Você é... Você mesmo. Não se finge de beijo não, você, porra. É, e não pense que a gente tá falando isso genericamente, eu sempre sabe o que é você. Só não vou falar teu nome porque eu não quero. Eu sei que o seu IP começa com 189, ou pelo menos com 201. Vocês pararam de mandar comentário. Cadê as 16 pessoas que comentaram no primeiro podcast? O primeiro que tava um lixo. Teve 18 notários. 11 comentários. Vamos diminuindo pra 5. E agora temos um comentário apenas. Cara, isso é deprimente, até vontade de parar de fazer o podcast. Pô, galera, na moral, dá pela aqui pra vocês. Por favor, comenta. É o que faz a gente seguir em frente, cara. A gente faz esse negócio de graça. A gente tá levando cultura pra vocês de graça, cara. Tem que ter um comentáriozinho. Não precisa... Desde que você diga só baixei. Isso já é o suficiente. Porque a gente vai saber que tem alguém baixando. A gente tem a nossa taxa de download, mas o bom é saber que o pessoal tá se importando com o que tá ouvindo. Não é só ouvir e dizer, ouvi. Aí agora, pra vocês, galera que é mais conhecida da gente, pessoal do download, AnimeCast, galerinha do Taco aí, que ouve aí. Que é o ouvinte assíduo nosso? Nestor, Gabriel Esteves. Nestor, tu traiu a gente, Nestor. Traiu o movimento. É, cara, agora eu digo que não vai mais dar pra ti. É. E nem o Elon vai na sua casa mais. É, cara. Perdeu, a gente não vai ler a coleção da Mulher-Aranha contigo. Vocês podem comentar em, tipo, menos de 10 segundos. Só escrever o comentário lá pra um postar pronto. Aí pra galera que é mais amiga, né? Tipo, galerinha do Taco, fica aí no Skype até de madrugada. Comenta, porra, manda e-mail. É, cara, um comentário não vai cair a mão de você. Bem, então, sem mais delongas, né, vamos ler nossos e-mails, ou os nossos dois e-mails e um comentário, né. Eu vou ler o comentário do Fred, que comentou sobre o podcast 3, né, sobre Hulk. Fred, vulgo, Hugo, do downloading, cara. Uhul! É, um e-mail de alguém do download, cara. Alguém da podosfera brasileira. Nosso querido amigo Fred disse: longos dias e belas noites, pessoas do Comicast. Estou acompanhando o podcast de vocês desde o 00. Insistências do Dico e do Kazima para começar. Claro, XD. Sou um colecionador de mangá e HQ desde que meu cérebro começou a funcionar. Isso foi, tipo, 6 meses atrás? É. Tu deve ter sido 5 minutos antes de escrever um e-mail, sabe? Começou a funcionar ali. Ah, vou escrever um e-mail. Acompanho o Ultiverso. Ultiverso, pra quem não sabe, é o Marvel Ultimate. Desde o lançamento no Brasil. E acho muito interessante a oportunidade de ampliar meus conhecimentos sobre outras versões do universo Marvel e outras HQs através do Comicast. Aê, o Fred é Marvete, toma na tua cara, filho. Ele não conheceu a Elite dos quadrinhos, mas tudo bem, ele vai conhecer. Sobre o episódio 3, acho o Hulk um personagem sensacional, mano. Sensacional. Sensacional. quando é mostrado como vilão ou criatura fora de controle. O que ocorreu em isso, o Supremo. Mas definitivamente não suporto ir em histórias solos como Planeta Hulk e coisas do tipo. Ah, sou a favor de colocar o Nestor como personagem feminino do Ai, Nestor, te fodendo, hein? Até os leitores estão te sacaneando, Nestor, se fode. Bom, continuem com o trabalho de vocês e adeus, sai. É, então agora eu vou ler o e-mail do Vitor, o Chica, olha só, o Ricari. Vitor, Chica, Ricari. Ai, ou seja, na galerinha do Taco. O cara do Taco. É, o cara do Taco que fica no Skype de madrugada. Vamos lá. Opa, pô, me desculpem por não ter comentado na edição 3 do Pode Não. Desculpa, cara, não. Isso é um bom ouvinte, cara. Ele pede desculpa, mas a gente não vai aceitar isso. Não, a gente não vai desculpar, mas pelo menos ele foi muito bastante pra pedir desculpa. Mas agora que estou mandando, vou aproveitar pra comentar da edição 3 e 4. Realmente achei a edição 3 do podcast a mais fraca no quesito conteúdo. Principalmente se tratando de personagem com tanta coisa pra se explorar como Hulk. Acredito que vocês deveriam ter explorado mais o tema. Acho que tem muita coisa pra complementar do herói. Então torço para a segunda parte para complementar essa. É, tipo, a gente não vai ter uma segunda parte, tá? Só pra avisar, a pessoa não ficar esperançoso. Não nos próximos 6 meses, né? No mínimo. Sendo que isso pode se estender a 6 anos, mas tudo bem. O podcast durar 6 meses, né? Agora eu vou citar no Quest 4. A tema, não é nem o tema. A tema, crise de identidade, foi muito bem abordado por você na última edição. Claro, porra, estava só o Diego e o Felipe falando, claro que foi bem abordado, porra. É, claro, os dois decenautas que a gente tem. O Chapolin também marcou presença. Realmente, você conseguiu lançar de 6 HQs detalhar tudo muito bem, e ainda de uma maneira bem descontraída. Agora, esperar que a parte 2 esteja tão boa quanto a primeira. Ah, mas é claro que ela tá boa, mano, mas aí tu só vai saber se ela tá boa mesmo se tu escutar, né? E mandar um e-mail, um comentário. Só assim que tu vai descobrir. Vou ler um comentário aqui, nosso único comentário. Essa pessoa que comentou também no primeiro podcast, né, foi o Fábio... É, parabéns pra você, Fábio Ciccone. Por isso a gente vai fazer um jabazinho no seu blog, que é o matiasbarbaridades.com. Parabéns, você ganhou um jabá. Então eu vou ler o comentário aqui. Muito bom este episódio, o melhor até então. Vou chegar em casa e reler a Crise Infinita todinha. Pena que essa primeira metade da série é tão incrivelmente melhor do que o final dela. E, pessoal, nossa leitura de e-mails vai ficando por aqui. Mandei e-mails pra contato.comcast@gmail.com. E-mail de voz, mesmo endereço pelo Google Talk ou anexado no seu e-mail. Não, mano, você está morrendo. Assinem o feed, assinem nossos feeds do iTunes, do MSN, do Yahoo, do Google. E espere, porque muitas surpresas estão vendo aí. É, no final do podcast você vai ter uma surpresa mega boga. Mas não tá dizendo isso não, tá dizendo daquelas surpresas. Não, mas no final do podcast vocês vão ter uma surpresa muito mega boga, então pra vocês saberem qual é a surpresa, vocês vão ter que ouvir tudo. Ou então adiantar até o final. Queria mandar um feliz aniversário pro meu pai, que aniversário não tem. Ah, foda-se o teu pai. Então, olhem lá no céu, que aqui é um pássaro avião, não, é o resto do podcast. Nossa! Ah, e só pra avisar vocês, não fiquem com muito entusiasmo na hora que formos falar o assassino, tá? Porque o Felipe acabando com todo o... O Felipe nem fez o suspeito, né, cara? Sai contando, ah, é. E falou, então, tá, galera, isso aí, estamos indo. Não se preocupe, que semana que vem o Deep está de volta, ou não, e adeus, sai. Send a message all around the world. All you little boys and girls. Voltando aqui dos e-mails, né? Vamos falar agora da edição 7, que foi a última edição, a mais esperada. Quem vai falar pra nós é o Felipe. Isso, e eu vou fazer um jabá do meu site, não precisa ter visto. Entrem e visitem. A gente tava pensando desde a edição anterior quem foi que matou essa porra dessa mulher. Cara, todas as suspeitas levam a crer que é o maldito do Ray Palmer, porque você viu pegadas, né, de sapato. Ah, só pra avisar, né? Só pra avisar, esse podcast aqui é 100% spoiler, né? Ah, cara, se não sabia, se fudeu. É, se ouviu em seu anterior e tá escutando essa, sabe que é spoiler. Se você nunca assistiu o Sexto Sentido, cara, o Bruce Willis estava morto, só pra você saber. Puta pariu. Cara, a edição 7, ela começa com um debate de casal numa cama. Estão Ray Palmer e Jane Lauren blabliando e prestes a fazer sexo. E o Ray com uma cara de assassino da porra. Isso, porque todos os suspeitos levavam a ele, né? Finalmente a gente teve uma resposta. Mas aí nós nos deparamos com um plot twist. Uma reviravolta maldita que Jim Lauren vira pro Ray Palmer e fala: e aí? Mas você viu o que acha? Você viu que tava escrito na carta do Jack Drake? O Ray Palmer começa a comentar, pai, daí de repente ele interrompe e fala: peraí, como é que você sabe dessa porra? Essa carta. Essa carta não foi divulgada pela imprensa, foi o Batman que pegou e guardou. Aí, cara, esse é o momento que sua cabeça explode, seus miolos vão parar no teto da sua casa. E rufem os tambores. Thank you. tambores agora pra todo mundo. Rufando tambores. Vamos descobrir agora quem matou o Lineu. Não, quem matou o Suidibne, o Jack. Ah, Suidibne, é verdade, vai lá. Quem matou o Odette Reutemann, cara, foi aquela... foi a porra da Jean Laurie, mulher lazarenta, cara. Meu Deus. Jean Laurie. Nossa, explodiu tudo aqui, não? Calma aí, pessoal, calma aí. Vou pegar um pano ali que minha mãe tá brigando, que eu subi o teto. Eu tô comendo umas miolos que explodiu, eu tô comendo eles. Essa puta dessa mulher, cara, ela enganou todo mundo o tempo inteiro, fingiu que foi atacada, que foi ameaçada e era ela o tempo inteiro. Filho da puta. O Batman tava se perguntando quem se beneficia fazendo essa porra, cara. É, isso que eu tô perguntando até agora. Qual foi o benefício dela? Então, cara, ela largou do Ray Palmer, mas sabe como é mulher, né? Faz as coisas e depois se arrepende. Aí ela quis voltar com o cara, meu, e de uma maneira muito escrota ela resolveu chamar a atenção dele. Tipo, ela foi dar um susto na Suidibne. Então um susto, né? Entendo o susto, é, como você quiser. Deu um susto na Liga da Justiça inteira. E passou pela linha telefônica com lança-chamas. Ai, que burro! Dá zero pra ele! E a roupa do marido. Um lança-chamas. O lança-chamas é uma beleza. Ele uma vai no lancha mar. Que tu pega no fogo. É, vai no mar. O lança-chamas. É onde tipo um Pac-Man que come chama, tá? O lança-chamas. E ela entrou pelo ouvido da mulher no telefone. Cara, foi foda, cara. Deu um pontapé no cérebro dela, cara, resolveu crescer de tamanho dentro da cabeça, a mulher teve um ataque, caiu e morreu. Aí ela babou, se cagou toda, mas essa não. Parte você não vê. Né? Isso era pra ser só um susto, tá? Até aí tudo bem, é um susto. Ela tem um problema que pode ser resolvido, mas ela ainda queimou o corpo, cara. E como ela... susto é esse, cara? Um susto entrar no cérebro da mulher e explodir a cabeça dela e depois tocar fogo. Um susto, beleza. Fazer onde... Já imaginou se todo mundo fizesse isso no dia 1º de abril? Entrar no cérebro da pessoa, explodir o cérebro e tocar fogo do outro. Não tinha mais ninguém na terra. E assim, cara, o Felipe, ele é moto? Ele é a... Ela entrou no cérebro, ela caiu, morreu, ela também queimou. Porra, no... Se demora as 3 páginas pra acontecer contando, é mó drama, ele vem e dá p... conta assim como se fosse porra. Cara, eu sou amigo do Hannibal. eu como cérebro no jantar. Thank you, Clarice. Thank you. Tenho medo dele. Hello, Clarice. Então, cara, tipo, por que que ela quis dar esse susto, né, a mulher? Porque ela queria que as famílias, né, o pessoal dos super-heróis que tem família, se sentissem abalados com esse suposto ataque e voltassem pra suas famílias. E aí ela ia fazer com que o Ray Palmer voltasse pra ela. Olha que loucura. É uma obsessão de amor porra louca, né, cara? Pô, tem aquele programa É o Amor da Band, cara. É só se inscrever lá. E ele assiste um negócio da Band. Nossa. É, eu sabia que o Kajima era viado. Agora eu sei que ele é viado e assiste TV aberta. Ah, cara, aí vai tudo pro cacete, o cara fica desesperado, começa a chorar porque a mulher matou, e ela entra em pânico porque ela acha que ela tá certa, que é um absurdo foda. Mas aí ela vai presa no Asilo Arkham, as coisas começam a entrar nos eixos novamente, e fica o grande questionamento, né, cara, que porra aconteceu? Ela era a mulher de um herói, uma pessoa de boa índole, teoricamente, o que que ela fez, cara? Essa mulher enlouqueceu. E o Ray Palmer, ele se desespera, né, ele encolhe até um tamanho mais microscópico que o normal, aí ele some por uns tempos, ele volta aí na minissérie que tá rolando aí atualmente no Brasil, contagem regressiva, mas isso? Não comprem essa merda. Vocês não. Podem ter... muito ruim, cara. Nada. A própria DC Comics já... Processem pediu... o Dico que não tem dinheiro, por favor. Já pediu desculpa porque deu merda, cara. O negócio pegou mal mesmo, cara. Meu, aí se vocês quiserem saber sobre a volta do Ray Palmer, né, vocês leem o resumo de contagem regressiva no site do Felipe, que vai estar no post. Se ele repetir agora, vai ser censurado. Acre! Que estado que é Acre? Acre! Ah, o Barry Allen, ele foi a gente considera como o primeiro Flash, mas na verdade ele é o segundo. O primeiro é o Jay Garrick, né? Ele foi o segundo. Ele é tipo o Flash clássico, né? Isso, ele é o Flash clássico da Era de Prata, né? A década de 50. Mas antes dele tinha aquele Flash que era meio assim, que usava um... Isso, é. O Jay Garrick, porque, né? Hoje ele é vovozão e tá na Sociedade da Justiça. Então, na opinião de vocês, isso mudou mesmo o mundo dos heróis da DC Comics? Caramba, agora eles ficam mais nervosos, né, com isso aí, tudo que aconteceu. Pensa, te põe no lugar dos heróis. Tipo, um cara dentro da gente, dentro do nosso grupo, fez uma cagada desse tipo, então quer dizer que a gente tá com os inimigos ao nosso lado, sabe? Tipo, o inimigo dormindo com a gente. Qualquer pessoa pode tentar guardar mesmo, dali em diante, eles vão ficar mais presos entre si, sabe? Guardar mais pra eles, em vez de contar. Porque mesmo sabendo que o cara é amigo dele há anos... Pode ser que o cara seja o inimigo deles, se escondendo dentro da equipe, sabe? Aí ele tá se escondendo ali dentro e de uma hora pra outra ele vira vilão contra os caras. Então é melhor ele ficar num canto isolado de todos os outros. Então pode ser que a partir daí eles comecem a se desmembrar a equipe e ficar mais separados. Eu sei que isso não aconteceu, mas tipo, a Liga da Justiça poderia acabar se alguém pensasse numa ideia dessa. Porque dentro da equipe mesmo, um deles virar vilão, desmembra tudo, desestrutura a equipe, entendeu? E não foi nem só virar vilão, a pessoa perdeu a sanidade mesmo, né, cara? Desestruturou a coisa, né? Já imaginou o Batman, por exemplo, sair contando que cada herói é o nome verdadeiro de cada um e começar a assassinar as pessoas da família. E lá na casa do Clark Kent e matar os tios dele lá, os caras que cuidam dele lá, o cara e a velha lá que cuida dele. Aí vai lá na casa do Lanterna Verde e mata a família dele. Ainda mais o Batman, que ele é uma pessoa que vive muito no limiar da loucura, né, cara? Ele tá na beira entre a sanidade e a loucura a todo instante, né, cara? Então, já imaginou um cara desse fazer isso? Ainda bem que essa era uma personagem meio whatever, e ela fez isso, mas já imaginou um grande, um super-homem, essa... Mas, assim, ele falou, o que que isso mudou? Assim, mudou porque teve umas coisas que aconteceu aí que não tem como voltar mesmo. Mas, assim, no geral, não mudou muito, não, sabe? Não mudou porque o universo DC, cara, tipo, tu morre hoje na mais novo, pô. Nossa, isso não foi argumento pra nada. É como se tu imaginar uma pirâmide, velho. Aí, por exemplo, a pirâmide, ela tem as suas pedras que estruturam a pirâmide. Cada um se põe no lugar de cada pedra um herói, por exemplo. E eles tiram uma dessas pedras, ela desmembra toda a pirâmide. Só que a pirâmide não cai. Tipo, tu tirou uma pedra só. Pode ser que ela não caia. Ela continue ali. Mas mudou a estrutura do negócio em geral. Mudou o pensamento de cada herói. É que assim, mais pra frente, tu vê que não mudou tanto. Os heróis não continuaram com esse negócio de ser humanizados, entendeu? Nem pelo menos tentaram continuar mais humanos. O que mudou foi o nuclear, que esse morreu. Aí depois vem um outro que assume o manto de nuclear, né? E a própria Jean Loring, que depois ela vem como vilã. Ela encontra o cristal do Eclipse e se torna a primeira Eclipse Fêmea. Cara, eu vou discordar, cara. Eu acho que mudou, sim. Eu não diria que mudou muito pouco, não. É como eu falei, cara. Tipo, não desestruturou toda a equipe, mas mudou o formato do negócio. É como se tu tirou a pedra ali da pirâmide. Ela continua no lugar, mas mudou aquele lugar onde aquele ponto de vista que tu tá olhando tá sem aquela pedra, entendeu? Gerou uma desconfiança entre os heróis absurda. A gente viu isso nos meses seguintes da série, sabe? Você vê que chegou... é isso mesmo. No Renascimento, né? O próprio Batman. E o Batman, ele não confiava mais ninguém, cara. Ele falou, meu, ele conseguiu lembrar também. Isso é uma coisa que a gente deixou de fora, mas o Batman consegue relembrar a merda que fizeram com ele. E, porra, ele passa a desconfiar até do Alfred, sabe? O cara entra numa paranoia muito profunda, assim. Como se ele já não fosse paranoico, né? Não, pois é, ele fica muito louco, cara. Muito, muito louco. Eu vou dar um exemplo tosco, mas é como se fosse uma polícia. A polícia, por exemplo, a SWAT. E dentro da SWAT tem um cara que é um X9. E ele começa a falar o que os caras fazem ali dentro pra outras pessoas. Aquilo ali vai, tipo, cada um de dentro da polícia da SWAT vai cada vez ficar mais isolado dentro daquilo ali, vai ficar mais quieto ali dentro, não vai querer contar o que, que tipo, os planos, sabe que aquele cara lá é o X9, então ninguém vai contar mais pra ninguém, vai pegar a equipe que ele confia, tipo, o Super-Homem vai pegar o Batman, Lanterna Verde, a Mulher Maravilha, e vai juntar, ele sabe que aqueles ali são de confiança, e ele vai botar ali, que ele vê que ele não confia, então ele vai deixar de lado, ele desestruturou a equipe, entendeu? Por isso que o Batman ficou com tanto medo. Já pegando o exemplo da pirâmide, né, é uma coisa que, tipo, se tu tirar uma pedra normal, pode ser que a pirâmide continue do mesmo jeito, mas se tem uma pedra grande, a pirâmide pode quebrar, do jeito que pegaram uma pessoa pequena. Imagina se fosse Superman que fosse vilão, entendeu? Ia zabar toda a liga. Pô, ia ser foda. Isso sim. A gente viu, porra, o Ralph Dibny ficou maluco, ele aceitou fazer, ele aceitou até participar de uma seita pra tentar ressuscitar a mulher dele. Foi isso. Foi em 52, o Batman, porra, ele viveu numa paranoia imensa até acabar a Crise Infinita. A Mulher Maravilha, ela perdeu os estribeiros e matou o Maxwell Lord, sabe? Todos os heróis começaram a perder a cabeça, assim, depois que aconteceu, cara. A coisa virou do avesso de verdade. Foi. Aí... É, até na última saga que eu li da DC, né, foi a coisa da Tropa Sinestro lá, o Superman Primordial até fala disso, que todos os heróis não estão mais a mesma coisa, a Mulher Maravilha matou e... É, o próprio Batman, ele faz uma espécie de um satélite espião, desconfiado, porque há muito tempo atrás já desconfiavam que tinha algum segredo por trás dele, que só em crise de identidade ele acaba descobrindo, né? E ele faz esse satélite espião que ele acaba vigiando o mundo inteiro, sabe? É que é assim, esse projeto dele, que chama o MAC, esse projeto ele tem o sistema de vigilância dele é especializado em pessoas meta-humanas, ou seja, pessoas que podem fazer alguma coisa contra ele. É aquela mesma coisa que o professor Xavier usa pra encontrar os mutantes? É diferente. Não. Ele não usa pra encontrar, ele usa pra se autoproteger, entendeu? Pra saber onde o cara tá. Ele fica vigiando. Não, ele, tá, mas ele não fica vigiando 24 horas. É, nem ele descobre as fraquezas dessas pessoas, como elas podem atacar, como ele pode se defender, sabe? Ninguém sabe que ele tá fazendo isso, só ele, sabe? É uma câmera gigante do Big Brother, só que pra mutantes. Isso, pô, é um Big Brother. O Big Brother só pra ele. Pay-per-view exclusivo. Ah, então ele é mega boga, é louco. Ele fica olhando os outros caras 24 horas. É isso mesmo. Não precisa ficar olhando, ele deve gravar, assiste quando final de semana. Exatamente isso que a história foca, sabe? O quanto esse cara tá ficando maluco depois do que aconteceu, sabe? Então desestruturou tudo mesmo, porque o cara fazer isso aí, ele tá louco. Sim, né? Sim. Seria eu, C3PO de Star Wars. Roteiro. O que a gente tem a falar do roteiro? Olha, como eu tinha dito... porra, é fodástico, né, cara? Como eu tinha dito no começo do podcast, o Brad Meltz, ele é um cara que não tem experiência nessa área. Antes disso, ele só tinha escrito uma grande série do Arqueiro Verde, que foi A Busca, em que o Arqueiro Verde e o Ricardito saem atrás dos artefatos que pertenceram ao Arqueiro durante toda a carreira dele. Também é uma história fantástica, uma narrativa muito boa, muito humana e tal. Mostra um lado completamente diferente de uma convivência em família, assim, heróica, né? E, cara, o Brad Meltzer, esse cara é talentoso da porra, né? Conseguiu criar um puta de um mistério lazarento, né, cara? Foi o que tu falou, sem inventar nada, e só usou o que já existe. Exatamente, cara, foi muito foda. Pra quem não sabe, o Gibi, ele entrou no número 1 do New York Times, isso não é qualquer coisa, sabe? Que pariu, né? Mas aí, tu sabe me dizer se antigamente já teve uma coisa dessa, ou pelo menos uma tentativa de se humanizar os heróis? Cara, a DC, ela sempre foi um pouco, vamos dizer assim, é o inverso da Marvel, que tem, que mostrava o lado mostrava o lado dramático, né? Até os heróis vivendo numa cidade real, que é Nova York. É. A DC, ela sempre, é que a DC, ela teve problemas, né, no começo. Ela começou na década de 30, com o Superman e o Batman, que eram dois justiceiros, porra, loucaço, assim, ninguém me diz coisa pra... E eles acabaram entrando em acordo com o código de ética de quadrinhos e tiveram que infantilizar muita coisa até a década de 60. Então, só no final da década de 60, depois que o Stan Lee fez a revolução com a Marvel, que eles começaram a correr atrás do prejuízo e humanizar seus próprios personagens, né? Então a gente vai ver o Batman do Neil Adams, o Superman ficando um pouco menos poderoso, mais homem do que super, né, e tal. É. E aí até que veio a Crise das Infinitas Terras, que é o evento da história dos quadrinhos, né, cara? É, com certeza. Deu fim em tudo e humanizou total, com o ano 1 do Frank Miller, do Batman, o Homem de Aço do John Byrne pro Superman, a Mulher Maravilha Maravilha do George Pérez, o Aquaman do Kate Griffin. Você vê o lado psicológico dessas pessoas. Você começa a sentir troço. O Kate Griffin escreveu Aquaman? Sim, o Kate Griffin escreveu Aquaman, cara. Ah, essa saga deve ser boa. É muito. Cara, é excelente. Kate Griffin ele é foda. Ele é foda. É um ótimo escritor, cara. E ele sabe escrever até o que não é cômico, né? Vídeo 52. Pois é, mano. É excelente, cara. E então, cara, eu acho que hoje os heróis da DC, eles podem ser até um pouco mais humanos do que a Marvel. Com a diferença de que os heróis da DC, eles são heróis. Você tem o enaltecimento do heroísmo, enquanto a Marvel você tem um pouco do lado sujo de cada um. Seria eu o Robocop? Seria eu o C3PO de Star Wars? Então, o que a gente tem pra falar aí da arte? Ah, cara, eu já tinha falado no começo, né, que o artista, porra, o cara fodástico pra mostrar expressões de pessoas, né, rosto, corpo, expressão corporal e tal. Ele se baseou em pessoas reais pra isso, quer dizer, além de ele já ter esse talento nato, ele ainda usou bases reais pra poder tornar a série o mais convencível possível. Foi o que eu já falei, né, cara, as expressões que ele faz, assim, são perfeitas, cara. Ele, sim, embora eu não goste do traço dele no geral, assim, né, o rosto que ele faz é, como é que é, Alan? Sensacional. É sensacional. A cena do Hobbit, cara. Aquilo me impressionou bastante, cara. Agora, lendo, relendo, né? Eu parei pra prestar atenção no desenho, cara. Todos os quadros que o. Daquela parte da morte do Jack Drake, né? Todos os quadros que o Robin sabe, ele tá fazendo uma expressão de desespero e choro ao mesmo tempo, sabe? Todos os quadros. São caras diferentes que dizem a mesma coisa. Pô, é o cara. Isso. Até naquele quadro que tá chegando em casa, né? Que ele vai tirando a máscara dele. É. Corre, assim. É o Batman abraça, tu só vê o olho, mas tu vê. Sei lá, o jeito que ele botou só o olho ficou bem feito, que tu vê só o olho chorando. Cara, ele é um gênio. Pra quem leu ou pretende ler o encadernado, tanto da Panini como americano, tanto o Brad Meltzer como o Morales, eles comentam essa cena do olho, né? Do olho aberto chorando. Eles quiseram dar a emoção da pessoa ali naquele momento, vendo um corpo, sabe? Porra, era o pai dele. Ele não conseguia olhar, mas ao mesmo tempo ele não conseguia parar de olhar e chorar, sabe? Cara, ele faz com que a gente, como se a gente tivesse ele dentro, cara, porque ele deixa um personagem tão perfeito, a emoção, ele transmite a emoção do personagem pra gente, tipo, o cara tá chorando, a gente vê que o cara tá chorando, não é igual aqueles carinhas que só aparece um cara com a cabeça baixa e uma lágrima caindo, assim. Ele dá a emoção ao personagem, tanto do choro, a face do cara. E aquela parte dele tentando tirar o bumerangue do peito do pai dele, aquela cara dele de desesperado, cara. É, tudo é muito perfeito, cara, é muito bem desenhado. Esse Morales aí, ô Felipe, esse Morales aí, ele tem algum outro projeto que ele já tinha feito anteriormente? Ele já tinha trabalhado no Gavião Negro, que o Geoff Johns escreve. E depois ele desenhou uma época a Liga da Justiça. Ficou um tempo desenhando. Pra quem não conhece, também vai uma dica de leitura aí. O Gavião Negro, o Geoff Johns é excelente. Ele conseguiu ajeitar toda a cronologia maldita do Gavião Negro. Um desenho fodástico do Morales, que fez uma parada toda egípcia, mitológica, o caralho, de um jeito incrível, cara. Vale a pena. Ah, o Felipe, qualquer coisa que o Jones ele toca, vira ouro. É, vira ouro, o cara é muito bom. Seria eu a Rosie dos Jacksons? Seria eu o Robocop? Seria eu o C3PO de Star Wars? Não sei, eu acho que o que mudou de verdade, assim, bom, o Homem Elástico, ele ficou solteiro, eles não ressuscitaram a mulher dele, que bom, né? Depois ele, acho que a gente pode falar, 52 já acabou faz tempo aqui no Brasil. O Homem Elástico morreu também no final de 52, e ele e a Sue, eles andam como espíritos por aí no universo DC, às vezes eles aparecem de palhaços, assim. Ah, é, tô querendo lembrar disso. Como é que acaba o Homem Elástico em 52? Cara, ele morre, ele vai pra Ananda Parbat lá, né? É, isso eu lembro. E ele morre de algum jeito escroto que eu esqueci. Ah, tá. Ah, mas ele morre. Mentira, ele não morre de um jeito escroto. É legal, é que eu não lembro direitinho como é que acontece, mas é emocionante. O Arqueiro Verde, ele se aproxima mais da família e tal, né? O Batman. É, ele até casa. Ele até casa, o Batman fica louco até o final de 52, depois ele se recupera. Aí a gente tem o Hal Jordan voltando, a Zatanna, ela se aposenta completamente do mundo dos heróis. É, né? Porque tu nunca mais vê a bichinha, coitado. Então, a Zatanna, ela foi pro Sete Soldados da Vitória, né? Não sei se você leu. Ah, foi? Não sabia. Porra, cara. Ah, não. Ah, tá. Não. Ah, não. Sei, sim. Que série, viu? Que série foda que é. Eu não gostei, cara. Você não gostou porque você não entendeu, cara. Só se for, cara, eu não gostei, cara. Não é ruim, mas sei lá, não achei. Você não pode ler uma vez só, cara. Tem que ler mais. Verdade. Ainda mais a Sete Soldados, que tem tanta referência, cara. Você tem que ler umas 4 vezes cada minissérie, sabe? Foda. O calculador, ele se fudeu. Isso é um spoiler, mas já que a gente já tá numa zona de spoiler, então foda-se. O calculador foi enforcado pelo livro em praça pública. O West, ele perde muita confiança nas pessoas, né, cara? Ah, também. Isso é uma coisa que a gente pode falar. O próprio calculador, né, cara? Deu um show. Eu achei, assim, que ele tá mais divertido que o Oráculo. Não, porra, achei que porra, me diverti muito com ele falando. Aí o cara pergunta, porra, o que são aqueles ali? Ele, ah, você sabe o que é? 3.000 por pergunta. Ele, tá bom, desconta. Não, aí ele diz, ô, quanto é que tem na minha conta lá no não sei o que ele fala. $800, ele fala. Pô, $800, cara? Pô, então pode descontar, então. Vai chegar e fala, desconta aí. $800 pro cara, manda ele por informação é 3 mil e ele manda descontar $800, tá ligado? Tá devendo pro banco. Eu acho que o calculador, ele é a mesma história do Darth Vader com o Luke Skywalker, sabe? São dois personagens f***, mas você vai gostar do cara que é mal, mãe. Então, ao invés de você gostar do Oráculo, você vai gostar do calculador. Mas um é pai do outro. Idiota. It was me you killed. No, I am your father. I'm your father. Mas eu realmente achei muito mais interessante ele. Achava que ele podia ganhar alguma coisa assim de destaque do que ser morto. Isso. Eu acabei de ver aqui na Wikipedia uma imagem fantástica da Jean Laurie. Não sei se vocês vão querer colocar no post, porque ela é um spoilerzaço, assim. Que é a imagem que ela fala que ela só quis pregar o susto, né? Você vê a cara de louca que ela tá fazendo, sabe? Ah, aquele sorriso, né? Aquele sorriso escroto dela, assim. É muito louco. Bem, né, a nossa segunda parte do Comicast sobre crise de identidade fica por aqui, que foi só o complemento da outra. Alguém tem alguma consideração final? Eu tenho, duas. A primeira é a parte comercial, que crise de identidade foi um sucesso absoluto de vendas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a primeira edição da minissérie chegou a ter 7 reedições, o que é um absurdo. Pô, lá o normal entre aspas, né, porque reedição em si não é normal, mas assim, o máximo que a gente visto antes eram 4, mas assim, 7. É muito assustador, vendeu muito. Aqui no Brasil, que uma minissérie nunca tinha chegado nesse ponto, ela teve a primeira edição, ganhou uma reedição, né, com outra capa, variante. E a outra parte é que, além, como o americano gosta de explorar toda a ideia que existe, né, eles também lançaram duas séries de action figures, baseados nessa minissérie. A primeira tem a Zatanna, o Arqueiro Verde, o Gavião Negro, o Dr. Lúcio Pistoleiro. E a segunda série, que tem a Canário Negro, o Homem-Lá, o Batman, o Capitão Boomerang novo e mais um que eu não vou lembrar, é o Flash. Então são 10 bonecos baseados nessa minissérie que, pra quem quiser colecionar. Eu gostaria de dizer que nesse podcast eu fui um pouco mais sério porque eu sofri uma crise de identidade. Ai, caralho. Mas falando sério, esse podcast ficou um pouco mais curto por ser uma continuação do outro, por ser uma edição de 7 HQs apenas, mas a gente resolveu fazer 2 porque senão o podcast um só ficaria muito longo, que a gente não quer isso. Gostaria de agradecer a todo mundo que continua baixando o podcast aí e tá ajudando a divulgar, e visitem o site do Felipe, que é o boa, vai estar lá no post o link do Felipe. Gostaria de dizer que o Chapolete não pôde participar desse porque ele também sofreu uma crise de identidade e não achou a casa dele. Pra gravar, ele acabou esquecendo onde é que a gente mora e não veio pra cá pra gravar. Muito obrigado, era só isso. Eu agradeço a todos que estão ouvindo esse podcast. Eu sou um convidado aqui, fico lisonjeado de participar de todas as edições, estou muito contente. E se vocês têm alguma sugestão, mandem para o e-mail que o Kajima vai falar agora. contato.comicast@gmail.com. Mensagem de voz para contato.comicast@gmail.com também. Se você tem alguma reclamação ou quer nos xingar, mande para inferno@gmail.com. É, e o Comic Fone? Como é que faz para participar do Comic Fone? Basta você deixar seu telefone e o melhor horário para a gente ligar no e-mail. Você tem 2 minutos para dizer o que você acha do podcast. E se a sua mãe atender, a gente fala com ela. E assim que der os 2 minutos, a gente não vai hesitar, a gente vai desligar. Desliga na tua face. Se você continuar falando, depois dos 2 minutos, você vai ter uma lepra. Sua mão vai cair, o telefone vai quebrar no seu saco. Nossa, velho! De onde você tirou isso, cara? Me cobriu de mim da lepra do Destor. Isso aí, a gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Acabou mesmo? Certeza? Pode desligar esse gravador. Para de gravar essa porra. Acabou já, desliga essa porra. Deixa eu gravar. Espera, deixa eu desligar esse gravador. Não tá dando, cara. Ele não tá saindo. Ô, Dico, o que que tu fez? Cara, joga na parede. Cara, toma nada, cara. Toma roupa com fita, essa porra, isolante de novo, cara. Como é que eu vou tirar essa fita aqui? Nossa, velho. Peraí. Acabou, pronto. Joguei na parede. And the fighting that special place that you've been dreaming of leads you to a lonely place. Find your strength in Nossa, velho. É que foi isso. É, Diego, é assim. Eu ouvi ela falou, vai já pro teu quarto. Que, porra? Calma aí, mandou tu ir pro quarto. Não obedece. É, tá, vou gravar no teu quarto, é. Vou, então, é... cara, bom, sei lá, é isso. O que tá acontecendo aí, cara? Eu acho que é a mãe do Dico, cara. A voz é parecida. Ô, Dico, você tá mandando ele desligar. E aí galera, estamos aqui terminando o podcast. Quem escutou até aqui, belezinha. Quem não escutou, se ferre também. Perdeu o melhor do podcast, que é esse final. Esse final onde eu chamei 2 pessoas especiais para participar aqui do podcast, final do podcast. 2 pessoas sensacionais, pessoas que vocês sempre esperaram ouvir, que é o Silvio Santos e o Clodovil. 2 pessoas sensacionais, eles vão participar aqui do final do podcast. Vai ser muito bom. Daqui contem até 5 e eles vão vir aí para fazer um novo quadro do final do podcast, que vai ser o quadro de perguntas, um debate com o outro, beleza? Contando 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí galera, vai ser voltando aqui. Eu, Silvio César, eu vou fazer esse quadro sensacional pra você. Você que tá sentado aí do outro lado escutando. Vai ser muito bom, eu chamei aqui pra participar também o Clodovil, né? É verdade, Clodovil. Meu amor, eu acho maravilhoso, né? Pra coisa esse quadro vai ser sensacional, todas as pessoas vão gostar, né? Eu também adoro, né? Eu gosto de participar, gosto de entrar muito nas coisas, né? Se quiser que entre em mim também pode ser, né, meu amor? Mas o Silvio Santos aí vai continuar, ele vai fazer umas perguntas pra mim e eu vou responder. Relacionadas às HQs, né, meu amor? Papai, isso é muito bom. Clodovil, ele sabe tudo sobre HQs, né, Clodovil? É verdade, meu amor, eu gosto muito de HQs. Gosto de HQ, QQ, PP, GG também, o tamanho, né? Uma coisa maravilhosa, né? Mas continuando, vai, Silvio. Fala, sim, sensacional. Eu gosto muito de fazer perguntas pra você. Então vamos começar relacionados ao Batman. O que você tem pra falar do Batman, Clodovil? Meu amor, eu gosto muito do Batman, né? Um homem todo de preto, musculoso, com chifrinhos maravilhosos, as orelhas de morcego, né? Ele vive de... Ele poderia viver de cabeça pra baixo. Eu também vivo de cabeça pra baixo sobre outras pessoas fazendo 69, né, meu amor? Coisa maravilhosa, né? Mas isso não é pra um momento, é um momento impróprio. Só se você estiver escutando o podcast depois das 6 horas da noite, né? A minha filha número 1 disse que viu o filme do Batman. Minha filha número 2 também disse que viu e é muito bom. Eu não assisti, mas vai passar do 8h30 no cinema que passa às 10h30 no SVT, né? Coisa sensacional. E Clodovil, eu tenho outra pergunta pra vocês. É sobre relação. Relacionado ao Lanterna Verde. O que que você tem pra falar do Lanterna Verde, Clô? Meu amor, eu gosto muito do Lanterna Verde, né? Ele usa um anel. Eu gosto de dar o meu anel também, né? Redondinho, uma coisa maravilhosa, né? Passa uma vaselina ao redor, né? Coisa maravilhosa. Eu gosto mais do Lanterna Verde quando ele era afrodescendente, né, meu amor? Porque ele tinha um negócio um pouco maior, né? Tô falando do anel, meu amor. Não leve a mal. Mas eu gostava muito dele. Ele usa uma roupa colada também. Parece que os dançarinos da boate gay. Eu vou muito frequento, né, meu amor? Coisa maravilhosa. Mas de você, eu já falei que não é pra falar nada relacionado à sexualidade no momento. Eu acho isso horrível da sua parte. Isso você não deveria estar fazendo. Porque temos ouvintes que são crianças. Você está certo? Tá certo nisso, Clô? Então fique sentado aí e rode a roda agora pra ver qual que você vai tirar, qual é a pessoa que você vai fazer relacionada a quem. Pode rodar a roda, Clô. Meu amor, eu tirei a Mulher Maravilha, né? Mas eu não gostaria de comentar sobre essa mísera pessoa, né? Odeio mulheres, personagens mulheres, ainda mais que ela usa uma corda, né? Pra que ela vai usar uma corda? Ela quer amarrar homens? Que coisa é essa? Coisa mais gay? Coisa mais podre parte dela? Que coisa ridícula. Prefiro agarrar na unha mesmo, né, meu amor? Coisa maravilhosa, né? Mas eu já falei, Clô. Não é pra falar sobre isso, meu filho. Eu não... Eu já... disse que não é bom falar e pronto. Se você falar mais uma vez, você tá fora do programa e eu vou chamar outro personagem, tá bom? Tá certo nisso? Meu amor, eu estou certo nisso, senão eu não estaria aqui, né? Mas então vamos lá, vamos fazer uma pergunta relacionada ao Super-Homem. Nossa, meu amor, Super-Homem! Eu tenho que sair então, porque eu vou falar muita coisa sobre aquele homem, né? Ele usa óculos, ele é um cara musculoso, Clark Kent, né, meu amor? Olha, o sobretudo dele é quente. Eu gosto muito do Kate, meu amor. Se ele sentar, nossa, meu amor, é uma coisa maravilhosa, né? Quando viu eu sentado do lado do Super-Homem, meu amor, eu ia voar em as alturas, né? Coisa maravilhosa. Mas eu já disse, Clodovil, você não pode falar sobre isso. Existem crianças escutando o podcast. E as crianças, elas gostam de coisas sobre crianças. O que você poderia falar sobre crianças, Clô, para essas crianças? Meu amor, eu já não sou criança há mais de um século, né? Crianças aí, elas gostam mais de internet. Elas gostam de coisas relacionadas à internet. E as coisas da internet, né? Eu prefiro a internet via cabo, né? Porque tem um cabo, né? Uma coisa maravilhosa, né? Eu gosto muito. Mas as crianças, eu tenho uma notícia muito boa pra elas. O SBT. SBT, oi. Maravilhoso o SBT, né, Clô? É, meu amor, o SBT, ele comprou agora, pra passar aos sábados da tarde, o Clube das Mulheres, né? Pras velhinhas assistirem, e eu também assisti com meu macho ao lado, né? Pra ver aquele Clube das Mulheres, aqueles homens musculosos. Mas eu não comprei nada disso. Como é que você soube dessa história? Meu amor, eu falei com a sua filha, a Silvia Gravanel, ela disse que ela comprou. Mas a minha filha trabalha com a Maísa. Minha filha, ela não comprou nada disso, ela tá preocupada com a Maísa, menina monstro. Aquela menininha que ela parece um androide, parece um C3PO vestido de criança. Mas é por aqui, Clô, eu não aguento mais você. Você falou muita coisa sobre sexo. Temos crianças aqui. Meu amor, se você tem crianças, a Maísa, por exemplo, ela xingou a tua mãe, Silvio, e você não falou nada. Porra, então eu posso falar o que eu quiser aqui nesse final desse podcast, meu amor. Eu agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Eu vou embora, tá bom? Eu odiei esse programa, é uma coisa de pobre. Coisa de pobre, eu quero por distância, meu amor, e deu, pronto. Mas então tchau, eu também estou indo embora. E encerra por aqui o quadro novo do podcast. Ah, é o podcast que vai mudar o nome. Na próxima semana você vai ver o novo nome do Comicast, vai ser outro nome sensacional, modificado por mim, Silvio César. Eu fiz um slogan e tal, é muito bom. Eu mudei tudo e vai ser como a telecena, vai vender muito. Vai ser uma maravilha. Agora eu vou embora rodando. Tchau pra vocês. É, gente, acabou o podcast por aqui. Vocês escutaram aí o Silvio Clô, e vai ser um dos próximos podcasts, vai ser outros personagens que você vai ouvir. Até o próximo podcast, um abraço e tchau.